avisa que eu cheguei. Momento da paixão acelera os corações apaixonados. Ser romântico às vezes ajuda, mas se fecha os olhos te imagino tua, e talvez pareça uma cena de Hollywood. Se tá pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor, com mais outra, só mais uma que passou. Só foi a porta fechar pra mudar minha cabeça. Pareça uma cena de Hollywood. Se tá pensando isso, por favor, não se mude. Eu só quero uma noite de amor, com mais outra, só mais uma que passou. Mas só foi a porta fechar mudar minha cabeça. A sua boca vale o preço pra perder o sossego. A lua até beijou uma.